Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Pode até parecer simples, mas muitas vezes nas coisas mais simples e mais singelas estão os mais profundos ensinamentos que nós podemos receber. E por uma incrível coincidência, eu vou até dizer que não existe coincidência, mas a frase que ele acabou de citar de Jesus, aquela que diz que oferecer a outra face, quando alguém te bater na esquerda, você oferece a direita. Eu estava fazendo com minha família o Evangelho no Lar e caiu exatamente nesse trecho do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. E é uma atitude muito bonita de Jesus quando ele nos ensina a suportar estoicamente, suportar heroicamente aquele mal que as pessoas queiram nos fazer. Muitas vezes, como ele deixou tão claro aí nessa mensagem que nós acabamos de escutar, as pessoas confundem educação com instrução ou até com boas maneiras, mas a educação é um conjunto muito profundo, é um conjunto de hábitos e de aquisições, tanto intelectuais quanto aquisições morais, e eu diria até que muitas vezes mais de aquisições morais do que de aquisições intelectuais, porque eu, pelo menos na minha simplicidade, eu conheço muitas pessoas que são analfabetas, que não sabem ler, que nunca frequentaram uma escola, mas que são exemplos de educação a serem seguidos. E conheço muitos doutores de anel no dedo e de bomba pendurada na parede que não têm um mínimo de educação. Então, como é que essas pessoas que se arvoram tão preparadas, tão instruídas, vão trabalhar dando exemplo ao mundo, às suas famílias, às pessoas que convivem com elas? Então a gente começa a perceber que a educação é diferente de instrução, como também é diferente de hábitos, de aquisições, das boas maneiras, da boa educação, como a gente fala, né? Hoje, pela manhã, eu vinha de Recife, dirigindo com minha família também, nós estávamos em férias, e passamos a semana em Recife. E muito interessante foi que eu estava numa estrada em obras, porque essa estrada está totalmente em obras, em um trecho sinalizado com aqueles parecida, com aqueles cones, um trecho totalmente sinalizado, e vinha numa velocidade de aproximadamente 80 km por hora com o meu automóvel, porque era uma velocidade que estava me permitindo ir bem, porque a estrada está acidentada, está cheia de poeira, estava chovendo, quando a gente veio pela manhã estava chovendo, e vinha um caminhão atrás de mim, cortando sinal de luz, freando em cima do meu carro, querendo passar com aquela agonia. Então, eu me vi em duas situações, forçado a fazer duas coisas. A primeira coisa seria ou acelerar realmente, como ele queria que eu acelerasse, e aí eu ia colocar minha vida e vida da minha família em risco, ou então eu me vi forçado a deixar ele passar. E foi o que eu fiz. Na primeira oportunidade que eu tive de encostar meu carro para a direita, para o acostamento, e diminuir a velocidade, eu fiz sinal e deixei ele passar. Mas esse é um exemplo que eu sempre procuro fazer dentro do trânsito, trabalhar com mansidão, com calma, com tranquilidade, para que a gente já vê tanta desgraça dentro do trânsito, mas isso não quer dizer educação, isso quer dizer bom senso. Isso quer dizer que eu fiz aquilo que eu gostaria que alguém fizesse, e foi assim que Jesus nos ensinou, que eu fiz exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, tomando cuidado com a minha vida, tomando cuidado com a vida da minha família, que na verdade é muito mais importante do que qualquer velocidade. Porque a partir do momento que você anda a 100 e outro anda a 80, a diferença que você vai chegar lá é mínima, é de 2, 3, 5 minutos no máximo. Então nós precisamos ter consciência de que temos que ter a educação partindo do lar. E hoje é muito interessante, meus amigos pais que me escutem, os nossos queridos ouvintes que são pais, que são mães, escutem isso que eu vou falar, porque hoje nós cometemos um erro muito grande. Nós trabalhamos muito, nós corremos muito nas nossas vidas profissionais e estamos deixando nossos filhos nas mãos de terceiros, de pessoas que muitas vezes a gente não conhece. Estamos deixando nossos filhos nas mãos de pessoas para trabalhar, de auxiliares no nosso lar, de secretárias, muitas vezes nas mãos de babás, e essas pessoas estão transmitindo valores para os nossos filhos. Quando, na maioria das vezes, nós não estamos nos preocupando com esses valores que eles recebem. Porque muitas vezes nós pensamos da seguinte forma: é isso, eu pago a melhor escola que eu posso para meu filho. A obrigação da escola é educar essa criança. Não é. A gente tem que ser bem consciente, escola, curso, não tem a obrigação de educar ninguém. Ela tem a obrigação de instruir. É ensinar as coisas que a criança precisa para aprender a matemática, o português, a ciência, a biologia, as matérias que ele vai preparar para a vida profissional. Mas a educação do lar, quem tem que dar são os pais. Tem coisa que não se aprende, tem coisa que não se aprende na escola. A maioria dos grandes ensinamentos não se aprende na escola, não se aprende respeito na escola, não se aprende amor na escola, não se aprende amizade, fraternidade, não se aprende o respeito aos pais, aos avós, aos mais velhos. Isso não se aprende na escola. A paz de espírito não se aprende na escola. Como se comportar no lar, como obedecer, obediência, não se aprende na escola. Esses são valores que nós temos que dar na educação dos nossos filhos, na educação moral de nossos filhos, trabalharmos dentro do nosso lar, para que as nossas crianças, mais tarde, possam também dar esse exemplo, dar essa educação aos filhos deles. Mais tarde elas possam transmitir esses valores, porque na verdade muitas vezes nós reclamamos que, como ele disse tão bem na mensagem que nós escutamos, as pessoas reclamam quando alguém faz uma coisa ruim, ou passa a perna, ou faz de bobo, ou que deixa passar alguma coisa, mas normalmente nós fazemos a mesma coisa. Ao invés de nós mudarmos aquela corrente, ao invés de nós quebrarmos aquela corrente, nós normalmente fazemos a mesma coisa dando troco. E não foi isso que Jesus nos mostrou. Jesus deixou uma mensagem linda e maravilhosa que nos diz o seguinte: a nossa atitude pode mudar o mundo. É a nossa atitude, porque Jesus deixou nas nossas mãos quando ele disse: fazei ao teu próximo aquilo que tu queres que façam a ti. Ou seja, se eu não quero ser enganado, eu não vou enganar. Se eu não quero ser violentado, eu não vou violentar. Se eu não quero ser agredido, eu não vou agredir. Porém, se eu quero receber coisas boas eu devo dar, eu devo doar. E foi isso que Jesus nos ensinou, o valor da nossa atitude. Hoje eu vinha conversando com minha esposa no carro e a gente conversava sobre uma história antiga que diz o seguinte: um cidadão colocava uma placa todos os dias e saía na rua. E na placa dizia: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele saía na rua segurando aquela placa e as pessoas caçoavam dele e riam, e muitas pessoas iam lá e ficavam tirando onda, e ele ficava lá segurando a placa para que as pessoas lessem aquela mensagem: ame o seu próximo como a si mesmo, faça ao próximo aquilo que você quer que façam a você. E um dia um amigo dele chegou e disse: mas rapaz, você não está vendo que você está fazendo papel de ridículo? Você não está vendo que as pessoas não estão nem aí para a sua mensagem? Você não vai mudar o mundo, como é que você quer fazer um negócio desse? Por que você não deixa essa placa em casa e vai fazer outra coisa? Aí ele olhou-se para ele com muita sabedoria nos olhos e disse: porque no dia que eu deixar essa placa em casa, vão ser eles que vão ter me mudado, e não eu que vou ter mudado o mundo. Então essa é a mensagem que Jesus deixa para nós, que o nosso trabalho no bem é a semente que vai frutificar, é a semente que vai servir de exemplo para que aquelas pessoas que precisam do trabalho no bem, elas vejam, acreditem que isso pode ser feito e sigam em frente com essas ideias maravilhosas que é a difusão do bem. E uma das grandes oportunidades que nós temos de divulgar o bem é no nosso dia a dia, é através do nosso compromisso, é através do nosso comportamento, através das nossas palavras, das nossas ideias, porque nós todos estamos sendo muito observados pelos próximos, pelos outros, e nós, a partir do momento que estamos sendo observados, somos também exemplos. Sejamos um exemplo positivo. Jesus, através de seus ensinamentos, foi o melhor exemplo que nós pudemos ter. O melhor mestre, o melhor guia, o modelo, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo que todos nós devemos seguir. Através de uma religião, seja ela qual for, através de uma crença individual ou coletiva, através de ideias, ou simplesmente sem acreditar em religião nenhuma e fazendo bem. Porque, na verdade, o que importa são os sentimentos que nós trazemos dentro de nós, e não simplesmente o que nós fazemos. Estava em Recife essa semana e uma conversa com meu pai é católico, mas daqueles católicos que vai à igreja uma vez por ano, quando tem um casamento de um conhecido. Ele não tem uma prática religiosa, não tem um hábito de oração, não tem um hábito de vivenciar nada, na verdade. E a gente conversava e ele disse, esse espiritismo, isso é uma religião? Eu disse, é. Na verdade, o espiritismo é uma religião antiga, não tão antiga como muitas outras, porque só tem apenas 152 anos, 153 anos, mas é uma religião, e inclusive uma religião muito profunda nos seus ensinamentos, porque nos traz os ensinamentos de Jesus, nos lembra os ensinamentos de Jesus. Vale a pena lembrar, vale a pena dizer para você, meu querido amigo ouvinte, minha querida amiga ouvinte que está chegando agora, seja bem-vindo, esse é o programa Fonte de Luz, nós estamos aqui falando um pouco da visão espírita através dos ensinamentos de Jesus. E vale a pena lembrar para todos aqueles que estão nos escutando que o Espiritismo, segundo o último censo do IBGE, é uma religião que cresce 4% ao ano. Então, hoje, no Brasil, o Espiritismo é a religião de segundo crescimento maior. É a segunda religião que cresce mais no Brasil. A primeira religião é a protestante e a segunda é o Espiritismo. E muitas vezes o pessoal pergunta, mas quantas pessoas será que tem dentro do Espírito, dentro desse Brasil e tal? Segundo o censo do IBGE, nós chegamos a uma noção, o IBGE nos confirma, que existem oficialmente cerca de 2 milhões e meio de espíritas no Brasil, 2 milhões e meio de pessoas, e que dentro das outras religiões, da protestante, da católica, da hinduísta, da umbandista, de uma série de outros, porque umbanda, gente, eu falei umbandista aqui, porque umbanda também é religião, tá? A gente tem que respeitar muito nossos amigos umbandistas, porque eles também têm uma religião própria, uma religião afro-brasileira, mas também é uma religião. E dentro das outras religiões existe aquela figura do simpatizante. É aquela pessoa que frequenta uma outra religião, que nasceu em uma outra religião, mas que concorda com muita coisa que tem a doutrina espírita. Eu, por exemplo, conheço vários católicos que são reencarnacionistas. Conheço alguns evangélicos que concordam também com a doutrina espírita em determinados pontos, mas isso não quer dizer que eles tenham que abandonar a sua religião para poder aprender coisas novas. Não, muito pelo contrário, eles podem fazer um concílio, eles podem conciliar de forma maravilhosa todas as teorias. Porque foi isso que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou livres, livres de arbítrio para que possamos aprender. Mas como eu dizia antes, dentro do IBGE, ele nos informa que existem hoje aproximadamente 35 milhões de simpatizantes do Espiritismo no Brasil. Então, se a gente for analisar, existem por aí afora 35 milhões de pessoas que pensam dentro da doutrina espírita, que concordam com muita coisa da doutrina espírita, até porque é uma doutrina muito lógica. Se a gente for parar para conversar bastante sobre a questão da doutrina espírita, ou até uma análise rápida, nós vamos ver que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, ela se divide em três pontos. Ela tem uma base, que de um lado fica a ciência, de outro lado fica a filosofia. E aí a pessoa pergunta, mas não são três aspectos? São. A ciência serve para comprovar cientificamente as experiências e o mundo espiritual. A filosofia para buscar as respostas que nós precisamos, porque o ser humano é um ser racional, é um ser que precisa de respostas. E muitas das respostas que eu mesmo buscava antes em outras religiões, eu consegui encontrar na doutrina espírita lógica e racional. E ele tem essa base formada da ciência e da filosofia, que juntas trabalham o homem no seu lado religioso. Então, o Espiritismo tem um tríplice aspecto. Ele estuda através da filosofia, comprova através da ciência e modifica o homem internamente através da religião, através dos ensinos de Jesus. E muitas vezes as pessoas dizem, mas os Espíritas não acreditam em Deus, os Espíritas não acreditam na Bíblia, os Espíritas não acreditam em Jesus. E isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, isso aí, na verdade, é como dizem o livro popular, é intriga da oposição. Nós, os espíritas, acreditamos sim em um Deus único, em um Deus soberanamente justo e bom, em um Deus que é a causa primeira de todas as coisas, o Criador incriado do universo, aquela inteligência suprema que maravilhosamente bom, maravilhosamente justo, maravilhosamente amoroso, nos cria para que nós possamos buscar a nossa perfeição. Nos cria simples e ignorantes, como nos diz o Livro dos Espíritos, para que nós possamos, através das várias e diversas encarnações, encontrarmos e aprendermos e crescermos espiritualmente. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas essa ideia de vocês espíritas é meio furada, porque não seria muito mais fácil para Deus criar todo mundo logo perfeito? Era muito mais fácil. E aí eu recorro sempre a uma simbologia com o nosso dia a dia. Normalmente, quando nós temos uma pessoa que é bem de vida, bem de dinheiro, uma pessoa que tem muitas posses, e essa pessoa tem um filho, e no futuro essa pessoa deixa esses bens para o filho, normalmente o que é que acontece? Esse filho não dá valor àquilo que recebe e normalmente gasta todo aquele dinheiro, porque nunca suou para ganhar, nunca aprendeu o valor que aquele dinheiro tinha, o valor que ele podia fazer com aquilo ali, e gasta a torra sem responsabilidade. Se nós, com a riqueza dos nossos pais terrenos, com os valores materiais que não têm valor espiritualmente falando, fazemos isso, imagina se Deus criasse a gente perfeito. A gente não ia ter noção do presente que nós estamos ganhando. Mas quando nós trabalhamos dentro de uma encarnação, de outra, de várias encarnações, para crescer, quando nós sofremos para atingir um objetivo, quando nós ralamos para aprender os valores reais da vida, quando nós temos uma situação, não damos valor a ela, perdemos, aprendemos o valor que aquilo ali tem, e numa próxima volta, numa próxima oportunidade, vamos agarrar aquela situação com unhas e dentes para que não deixemos aquilo passar. Isso é o que a reencarnação nos traz. São oportunidades de aprendizado. Mas aí muitas vezes as pessoas dizem, mas o que é que vocês acreditam no Espiritismo? Eu não sei o que é que vocês acreditam, o que é que vocês trazem? E o Espiritismo tem algumas bases lógicas e algumas bases que são universais. Uma primeira delas é a crença em Deus. Todo espírita acredita em Deus. Deus é o nosso Pai, supremo e criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o criador de tudo que nós existe, que existe, que nos cerca e que ainda vai existir. Mas nós também acreditamos na imortalidade da alma. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala de imortalidade da alma e o pessoal diz, isso só podia ser coisa de espírita. Mas na verdade não é, porque os nossos queridos amigos católicos também acreditam na imortalidade da alma. Porque a alma imortal é que vai viver para sempre em um céu de glória, ou em um inferno de danação. Nossos amigos evangélicos também acreditam na imortalidade da alma, porque vai viver eternamente ao lado de Deus depois do juízo. Então a alma, depois que o corpo morre, ela é imortal. E a isso dá-se o nome de espiritualismo. E é espiritualista toda religião que acredita na imortalidade da alma. Não é espírita, é espiritualista. Espírita é aquele que acredita na imortalidade da alma, mas que segue os ensinamentos de Jesus de acordo com a orientação de Kardec. Espírita é aquele que segue Kardec. Todo outro é espiritualista. Na verdade, segue Jesus através dos ensinamentos de Kardec. Mas os espíritas também acreditam na comunicabilidade dos espíritos. E aí a pessoa pergunta, o que é isso? Comunicabilidade dos espíritos. É acreditar que os espíritos, depois que eles desencarnam, que estão no mundo espiritual, eles podem se comunicar conosco através de uma faculdade amplamente divulgada e que muita gente já conhece, até porque já saiu novela da Globo e tudo, chamada mediunidade. A faculdade da mediunidade é o que faz a comunicabilidade dos espíritos ser possível. E ela existe de várias formas, através da palavra escrita, da palavra falada, da visão, da audição, de uma série de oportunidades que mais tarde, em outros programas, nós teremos condições de esclarecer mais. Mas os espíritos também acreditam nas multiplicidades das existências, ou seja, nas várias existências que o espírito transcorre para que possa viver várias experiências. E essas existências vão sempre depurando o espírito cada vez mais, até que ele chegue a um nível de espírito puro e que não precise mais reencarnar. Jesus, hoje, é um espírito puro, mas Jesus já passou por onde nós passamos há milhões, bilhões de anos atrás. Jesus esteve aqui como nós hoje estamos e como nós um dia estaremos ao lado dele, com certeza. E também o Espiritismo acredita na multiplicidade dos mundos habitados. O Espiritismo acredita que a Terra não é o único planeta habitado no universo. E se fosse o único planeta, veja como Deus teria sido egoísta. Como ele teria criado milhões de estrelas, milhões de planetas, milhões de luas, milhões de universos, de galáxias, dentro de um universo infinito, como nós hoje temos conhecimento do universo infinito, e que botasse gente só aqui na Terra. Então nós espíritas acreditamos que o universo ele é infinito, mas que os planetas são habitados. Diversos planetas de acordo com as necessidades daqueles que os habitam. Existem os mais primitivos, existem os mais ou menos como a Terra, existem os mais avançados e existem os perfeitos, que lá na frente, um dia nós chegaremos lá. Hoje, a Terra passa por um estágio de transformação e passa de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, onde a paz vai chegar para nós. Mas para isso, nós precisamos, como dizíamos no começo, dar o nosso exemplo, fazer a nossa parte, acreditar no que Jesus nos ensinou, porque esse é o nosso caminho. Fica um grande abraço a todos aqueles que estamos escutando, um abraço para a nossa querida Dona Quitéria, que nunca mais a gente tinha se encontrado, um abraço para a querida Línia, que está lá em casa, Joãozinho está mandando um abraço aqui, está mandando um cheiro bem grande, um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura, convite para que amanhã, às 8 horas, compareçam ao Grupo Espírita Obreiros da Caridade, na rua Coronel Isácio, número 447, amanhã à noite. De 8 horas da noite às 20 horas nós teremos palestras, nós teremos informação, nós teremos esclarecimento e fica o lembrete. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer ter algum esclarecimento, liga para a gente, escreve, entra em contato, faz uma visita. Estaremos sempre aqui para esclarecer naquilo que nos for possível. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe a todos.